quero. Eu que também. A nossa vez de vez seguir logo a cota do povão. É, nós pop mundão, João. E já o pé do assunto é que aqui o sistema nunca faz uma por nós. Nossa voz é o rap. Na fita prossegue já, é hora deles olhar. Mas por você que é sempre esquecido, pois tô em segundo plano. Não, não, tá errado, João. O rap veio cobrar já. Sei que ninguém merece penar, tanto assim, malemar. Temos comida, a vida é sempre sofrida, revolta. Revolta e chapa o globo. Querem fazer de nós tipo um robô, sempre nos controlando. É. Vai nos sugando, todo ano, não tô brefando. Pode crer, esses caras tão tirando, hein, Tom? Deixa eles pensar que tá bom, qual é? Não solto cais não, seus peidos na canga. Sistema covarde, faz uma por nós. É a conta da favela. Que não. O povo se humilhando pra sobreviver. Até quando que a gente vai suportando? Eu não sei, eles não veem. Nem não querem saber que pega com nossos filhos. Então eu digo, olha o perigo até para seus filhos. O povo tá se armando, viu? Presta atenção nisso. E o governo deixa sempre o povo por último. Mas favela sabe, o rap cobra isso. Diferença social é o mal. Incorrigível, Tom, cê sabe como é. Fica difícil, acaba com a fé. E nos culpam por isso. Só querem o domínio, acha que nós é dividido. Então se enganou, o rap provou isso. Com a união que prega com seus discípulos. Não solta o gás não, seus peidos na canga. Sistema covarde, faz uma por nós. É a cota da favela, será que chega? Não solta o gás não, seus peidos na canga. Sistema covarde, faz uma por nós. É a cota da favela, será que chega? Não solta o gás não. Na tanga. O povo tá de olho no congresso. Denúncia CPI exclusivo. Liga lá TV, cê vai ver, tá ao vivo. O povo na rua é protesto. Legitimidade cujo manifesto. Fazer vista grossa eu não posso. Devolve o dinheiro da cueca, ele é nosso. Revista, jornal, tá explícito. O ato de roubar ganha o nome de enriquecimento ilícito. Pagar mal com bem é tanto que se recebe. Queria ver se fosse um neguinho lá da plebe. É isso que limita todos. Esperança, Gugu, da da da. Tô querendo tirar a bala da boca da criança.